ouvindo um no pushback e estacionamento. Vai para o carro, total. Xenar 631 ONU, chame Recife na frequência na 251, alterna 1-3325. 251, 3325, 311, obrigado, boa tarde. 3198 indicada. 3191 indicada. TAM 3198, correção indicada. Informa velocidade que mantém, TAM 3198. 2309. Sente, mantenha 2309, TAM 3198. Tango Yankee, Delta Charlie, prossiga. Yankee, Delta Charlie, prossiga. Mantenha 500 pés em escuta do controle, Yankee Delta Charlie. Salvador, bom dia, ONU 983 decolado, na sua escuta. ONU 983, contato radar, série da EL, sub, mantenha 360. 360 na da EL, ONU 983. Desça para 2000 pés e justo na 018. Direto para 2000 pés, 018. Considera a restrição em estado? Livre de restrições, TAM 3198. TAM 3896, desça para nível 080. 080, TAM 3896. Para o táxi 35595, 50 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando por segura. Posição 8. Mas o passageiro 09 está livre de feedback do 397. Salvador, Papatango, Oscar, Hotel Pelo. Papatango, Oscar, Hotel Pelo, assina a minha indicação, chega da mar e desce se mantém a nível 060. 060. Condições Oásis, aponte na Praia do Forte, Romeu, Papai de Dente. Conta na Praia do Forte, Romeu, Papai de Dente. Alô, Salvador, Axané 6140, com a informação para Tapar, para Cópia 350, registro. Autorizado, 350 para Recife via Aperusque 58, decolando da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Controle 19-8, torre 18-95 e o transponder 5-5-5-3. Camarada, uhum. Pega acionamento, tem 140, obrigado. 2-118-95. 18-95 para o Romeu, para a Paz de Lente. Afirmativo. Tá 3-8-9-6, vai atingir o 080. Confirme. Tá 3-8-9-6, vai atingir o nível 080. Ciente, desceu para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.018, tá 3-8-9-6, informa a interferência também. Funcionamento 076.4. E agora os gráficos da planta livre, coordenação, encontrará a data. 40. 3198, mantendo magnética 310. Direita para o 070. Direita para o 070 para 3198. A gente está 3896. Vetoração para sequenciamento, esquerda para o 300. Esquerda para o 300, está 3896. 207 livre LS, descida 2000 pés, o lixo 08 em forma estabilizada. Trabalho estabilizado, 4207. E 3198 para o localizador, direita para o 080, forma estabilizada. 080 autorizado, localizador, portaria estabilizada, está 3198. E 3896, desce a 3000 pés, ajuste no 08. 3000, está 3896. 3896, redução 170, nós, número 3. 1983, chame o centro Recife, a frequência... É 125, 1, no caso negativo, no 3325, gol 18, 1-9-3. 1-2-5-1-1-3-3-2-5 Recife, bom trabalho, 9-3. Grato. 3-8-9-6, tráfego que precede à sua direita, na posição 1 hora, 5 milhas, irá segui-lo como número 3. Aguarde vetor para ILS. Liga que cruza. Tente, cruza o 060 para 3-8-9-6. Tente. Qual que vem de casa? 2-0-0-9. Controle autoriza o batalho Algo Pé, descido para 2, Algo Pé. Exato, 2 mil pés, aguarde vetor. Vai ser sequenciado para o localizador número 4, Algo Pé. Autorizado para 2000. Ok, autorizado 2000 até o outro. Controle C3198 estabilizou no localizer, subindo troca de frequência. Está muito grande a interferência sobre Itaparica. E obrigado pela informação, irá ser corrigido. É 147, posição 2, para o PEC. Corrigindo para descida em 3 mil pés, curva direita na proa 070. Confirmado, vai botar 3896? 3896, desça para 3 mil pés, direita proa 080. Direita proa 080, até 3896. Ativo, 3198, tráfego que precede 8 milhas à frente, faz passando duna. 14207 está estabilizado o localizador. Torre 118 no decimal 95. 118, 95? Afirmativo. O controle confirma que 3296 está autorizado a interceptar nessa prova? Afirmativo, vou na prova de Duna. Prova de Duna, 3296. Hotel Golf Eco, curva esquerda na proa 340. Descida para 3 mil pés, Golf Eco. Hotel Golf Eco, não, está recebendo, está voando agora na proa de Duna. Hotel Golf Eco, curve à esquerda, voe na proa 350, sobre vetor, o limite é o custo do localizador, é o número 4 na aproximação. Sim, por favor, para o Hotel Golf Eco. Hotel Golf Eco, como recebe o controle? 2/2. 2/2? Afirmo. Curve à esquerda. Proa 350. Esquerda 350, Hotel Golf Eco. 3896, desça para 2510. 2500, 3896. Hotel Golf Eco, pare descida em 3510. 579 a bordo, 3 horas alternado com 3896, curve à esquerda, vou na proa 030. 030-3896. 4510, devido ao tráfego que está sem contato com o controle, convergindo com o seu aeronave. 4500-3896. Controle Salvador, 5595 na Coral. Bom dia. 5595, suba 140, contato radar vigilância. A gente pode voar direto Coral, senhor? Afirmativo. 1260, desça e mantém o nível 070, chegada a Mari. É o Golf Eco, recebe o controle? Informagem aí que está sem comunicação, vou fazer um relatório de perigo, ok? É o TAN 3896. Afirmativo. O Hotel Golf Eco recebe o controle? O Golf Eco vai receber um reporte de perigo seguindo segurança de voo reportado pelo TAN 3896. É positivo. Depois, conversa aí com a ANAC, DAC, qualquer coisa assim. Obrigado. Hotel Golf Eco, curva à direita, pro 085 para o localizador. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Roma até a proa 30, até que posição, ô controle? Altan 3896. 3896, curve à direita, proa 140 para o localizador. Desça e mantenha 3.000 pés. 140 para o localizador, desce para 3.000 pés, é 3896. Corre 1 no 8, decimal 95. Autorizado ILS, 8... 895 hotel você. Hotel Oscar, hotel Kilo, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. 020, limitado pelo local, Oscar, hotel Kilo. Polo Salvador, bom dia, o azul 4207 levou para Francisco. Salvador, American 980. Standing by, we're gate number 11, information, Papa. Mantendo 1.000 pés no ponto, o senhor me solicita a ascensão para 2.000 pés. 2896, reduza para 1709. 1709, 3896, reduzindo. Livre, vai chamar para o táxi, 6140. Pois. 8896, reduza para aproximação. Tráfego que o precede a meia dúzia de milhas. 130 nós de ground speed. Gente, 3896, curve à direita, proa 080 para o localizador. 080 aqui. Tan 3896, desça para 2.000 pés, autorizado LS. 2.000 autorizado, procedimento, 3896. Oscar Hotel Kilo, infelizmente eu tive que iniciar uma vetoração com sua aeronave, pois tinha uma aeronave em emergência ou com falha de comunicações na terminal e não pude dar prioridade à sua aeronave com o transporte de enfermo. Ah, tá tranquilo aí, do lado. Voador, bom dia, o T3298 livrou na sua escuta. Alfa, mantenha da Juliette, o T3298. Break copy, American 980. Clear to receive A as filed. After departure, left turn, Puka. Departure, climb maintain 390, upper whiskey 58, runway 10. Departure 119.8, tower 118.95, and 5560 on the squawk, American 980. Affirmative. Puka departure, a rocket Jew transition. Thank you. 980. Rádio AM aqui também, o voo 260. Em 1208? É o voo no 260. Está modulando em 1208? Salvador, Sename 140 para o táxi, 88 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Natal. Índio Alves, ponto 5018, bom dia, em 208, mantenha o 70. Desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 8. No 260, como recebe o controle agora? Agora alto e claro, descendo para 2 mil, autorizado ILS, vai abordar estabilizando. Ok. O Oscar Hotel Kilo, chame torre 118, decimal 95. Autorizado, Romeu Papai Juliette. Espera 2733, prossiga. Muito bem, tempo para esse tipo de tráfego da Ana Cruz, aguardando o combustível que está aí na segunda linha. Alô, azul 4207. Salvador, é o Papa Romeu, até o Golf Eco livrou na Delta. Sua radial 020, mantenho, estou a 10 milhas fora, mantenho 510 AGL, prosseguindo para a aeroporto. Gente, reposta rotatória. Sim, Matias, reportará a rotatória. O Papa, mais bravo. Não, e aquilo até o parte 3, até você. Na suba para 2 mil pés, reporte estabilizado. C5595, controle. Prossiga. Como recebe o controle? A intensidade 4 e clareza 5, senhor. Gente, mude para 1208. 1208, certo. Juliette, 801, 1407. Via Juliette, 1408, 2703. Via Juliette, gate 03, TAM, 3198. Ao atingir, aguardando transferência de comunicação. Mike, Eco, Juliette, prossiga. Gente, reporte a 40 milhas. Vermelha, livrou. Juliette para 10, está 38 no meio. 38 nas mentes. Controle, gol 1260, estável, ILS. O gol no 260, chama torre 1-8, decimal 95. 1895, eu não sei aquela aeronave que vai, o Sam vai reportar, você estava naquele setor, mas realmente não está dando para escutar nada, tá? Ok, ele vai ser reportado a falha e nós vamos reportar essa ocorrência também, que nesse setor a frequência estava ininteligível. Interferência já. Obrigado, passando a sua. Nada, obrigado, gol no 260. Controle, gol no 073. Gol no 073, suba ao 340, contato radar na decolagem, saída da Elva e Prodileda. Da Elva, voando Leda agora, da presente, no 073 para o 340. Mike, Bravo Oscar, chame torre 118, decimal 95. Ponto 118, decimal 95, grato. Total 9911, chame Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45. Alfa Juliette, Pátio Uno, Lima Mike, vai somar para o cruzamento, o Astro até o quê? 1738, desça para o 050, chegada a mar, identifique. Que o Romeu prossiga. Chame a torre agora e informe que vai fazer o procedimento, arremeter ou trago o senhor novamente para o sequenciamento. Ok, excelente, graças. 97, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 13325. Oscar, Mike Romeu, controle. Copiei devido sobremodulação em frequência diferente. Ou pode prosseguir a mensagem? O Oscar, Mike Romeu, o senhor pode informar a posição no momento da aeronave?